Muita gente por perto, pouca gente sincera, projetos que não prospera, pessoas que não se interam. A espera é grande, por onde antes que me rasteje, perguntas que não se expandem, mesmo que mande pra quê. Não me entenda a cobrança, pois sempre falta a verdade. A gente sempre se cansa procurando a real amizade. Felicidade, aonde se encontra a medida. Pessoas melhor que eu, que traz o rei na barriga. A verdadeira amiga é que te trouxe pro mundo, a que te estende a mão, estando em um poço profundo. Falsas palavras sempre escuto, sempre escutarei. Falsas pessoas sempre encontro, sempre encontrarei. Uma saída pra vida que lida com tudo isso. Na mente uma esperança nascida, um compromisso. Uma real amizade se entrega sem medo. A chave do sucesso da vida eu guardo em segredo. Aprendi a dar risada sem ter tido um brinquedo. Grande segredo. Mudo as palavras, mas nunca mudo o enredo. Grande segredo. Continuo dormindo tarde, fazendo a parte de quem fugiu mais cedo. Segredo. A inveja dos outros é o que eu tenho medo. Meu grande segredo. Meu grande segredo. Meu grande segredo. Meu grande segredo é não ter medo da verdade. A falsidade morreu por falta da amizade. Não sei por que tem tanta maldade. Não sei por que não explodiu a cidade. Insanidade guardada abaixo de sete chaves. Cidade de pequeno onde os erros são graves e fundos profundos como os nossos medos e amores, que pra alguns são incolores. Na expressão do idoso vejo dores. Nas ruas as mulheres pedem apenas as flores. Tá todo mundo cansado por deixar a esperança de lado. Não recebi aviso, mas já fui julgado. Talvez seja culpado. Deixo minha alegria, mas não deixo vários de lado. Aprendi a dar risada sem ter tido um brinquedo. Grande segredo. Mudo as palavras, mas nunca mudo o enredo. Grande segredo. Continuo dormindo tarde, fazendo a parte de quem fugiu mais cedo. Grande segredo. A inveja dos outros é o que eu tenho medo. Meu grande segredo. Meu grande segredo. Meu grande segredo. Acordo cedo, durmo tarde, antes tarde do que nunca mais. A vida pra nós nesse momento tanto faz. Horas atrás, dias atrás, ano passado, fica marcado no coração, peito guardado. Quanta tristeza, meu peito chora. Quantos amigos, quantas vidas vão embora. Quanta gente lá fora e eu aqui dentro. Dos pensamentos meus profundos eu entro. De cabeça em tudo que faço dá errado. Quanto mais me esforço, mais dá errado. Já nem sei se tenho esperança guardado. Que horas são se for tarde, não tô acordado. Às vezes seu nome, Deus, tenho chamado. Na sua caixa de e-mail deixo um recado. Quantas vezes já se passaram meses. Vários é muitos e muitos são 13. Meu grande segredo. Meu grande segredo. Aprendi a dar risada sem ter tido um brinquedo. Grande segredo. Mudo as palavras, mas nunca mudo o enredo. Grande segredo. Continuo dormindo tarde, fazendo a parte de quem fugiu mais cedo. Grande segredo. A inveja dos outros é o que eu tenho medo. Grande segredo. Meu grande segredo. Meu grande segredo. Parto pra cruzar fronteiras, engrossar fileiras, compor meu enredo.